É um objetivo que seguimos há uns anos a esta parte. Conseguimos fazer Isso duas coisas. pressupõe agendamento, quer dizer, não, eles não Conseguimos, chegam. conseguimos duas coisas muito importantes. Conseguimos aumentar praticamente para o dobro entre 2008 e 2010, quando eu e este senhor iniciámos funções com a Turismo Centro de Portugal. Nós tínhamos na região praticamente 3,7, 4 milhões de dormidas. Fecharemos 2019 seguramente acima dos 7 milhões de dormidas. E, portanto, aumentámos para números que eram impensáveis há 5, 6 anos atrás. Segundo, conseguimos fazer com que estas estadias e que fizemos com que tivessem aumentado substantivamente o rendimento. A região centro cresce a 7, por exemplo, em novos hóspedes, mas cresce acima dos 9% em rendimento, em proveitos. E esse era também uma grande fasquia. Falta-nos essa. Falta-nos chegar às 2 noites de estadia média, mas isso é para lá que estamos a trabalhar e este festival é um enorme contributo. Um festival que tem uma duração acima das 5 noites é, de facto, um festival que pode ajudar-nos aqui a jogar esse objetivo fundamental de ultrapassarmos a fasquia média das 2 noites.